Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Já tá chovendo, graças a Deus, né? Ninguém aguentava o calor, mas tá assim, chove um dia, faz calor no outro, mas pelo menos a chuva chega. Esses dias, no dia que eu tava gravando esse programa, um amigo meu, músico do Bruno, o Gui Vilar, da banda Salve, veio fazer uma visita pra gente, parou o carro debaixo de um pau-brasil maravilhoso, que a gente tem aqui, uma árvore pau-brasil, e deu uma ventania e a árvore caiu em cima do carro dele. A sorte é que os galhos eram compridos e o tronco não bateu no carro, não amassou. Deu uma arranhadazinha assim, mas não amassou o carro não, né? Veio com a chuva até que veio suar, mas os ventos, né? E os estragos estão aí. Brasil tá tendo até vendaval, ciclone, coisa que a gente nunca viu, né? Sabe o que é isso? O homem mexe com a natureza, quando ela apresenta a conta vem salgada. Na discoteca do Cleitão eu vou trazer o cantor Júnior Matarazzo. Na faculdade da música, os grandes mestres milionários José Rico. A frase irretocável do Julim. A oração de hoje, a oração da prosperidade. Pedindo a Deus prosperidade para todo mundo. Coisa boa é a prosperidade, né? Na dica de hoje, eu vou te ensinar a dirigir na chuva. A chuva tá chegando aí, né? Então, dirigir na chuva não é fácil. No Cantinho do Rei, o Roberto Carlos vai gravar, vai mostrar para vocês aqui uma canção que ele gravou em 1971, que fala do acidente dele, aquela história, né? Traumas. Essa lorota boa aqui aconteceu no Ceará. Cabaré processa igreja. Vocês vão ver esse fuzuê aqui. Na trilha sonora da minha vida, Ed Wilson, uma gravação de 1967. Na sugestão do Beijar, Sérgio Reis vai cantar o seu novo sucesso. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Aporte Jeans, o jeans do Brasil. E eu começo trazendo aí... Juliano César, deixa a estrada me levar. Eu aqui não fico mais a esperar passar os anos. Vou levar junto de mim minha velha calça jeans, na mala dos meus sonhos. Deixa a estrada me levar, minha vida está chamando. Sei que vai doer demais a falta dos meus pais, que vão ficar chorando se a saudade me alcançar e cruzar o meu caminho. Tô levando um violão pra acalmar meu coração. Até me machucar. deixa a estrada me levar. Minha vida está chamando. Sei que vai doer demais a falta dos meus pais, que vão ficar chorando. Juliano César, deixa a estrada me levar, para Márcia Risoli, de Brasília, minha nova amiga do Facebook. Márcia, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? César Menotti Fabiano, estressada. Rapaz, eu conheço um bocado de gente assim, né? César Menotti Fabiano, estressada, para Maraísa Monitielli, de Bom Jesus, de Goiás. Ela é goleira do time de futebol feminino lá. O Maraísa, um beijão para você. Ela curte o nosso programa pela Cultural FM de Bom Jesus, de Goiás. E a galera chega para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Um abraço para a galera boa lá da Cultural FM de Bom Jesus, de Goiás, que transmite o programa Cleiton Aguiar já há muito tempo, né? Olha que moda bonita essa. Dedé e Marilu, vai embora. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Thank you. Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Dedé e Marilu do Cacareco, Vai Embora. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, quando você vier passear em Brasília ou vier a negócio, dá uma passadinha lá no bar do Alemão. Você gosta de comer bem? Um ambiente gostoso. Parece um cartão postal. Fica às margens do Lago Paranoá, perto de onde mora a presidente Dilma, ao lado do Lakeside Hotel. Todo mundo sabe onde fica aqui o setor de hotéis e turismo norte, né? O bar do Alemão, que na verdade é um belo de um restaurante, nasceu em 1902, portanto, há 111 anos atrás. Nada dura tanto se não for muito bom, né? E lá tem uma comida deliciosa. Tem uns treinos que a gente não dá conta nem de falar, mas é bom demais de comer. Tem uma lá, como é que é esse nome aqui? Apfelstrudel. É isso aí, quase que destronca a língua da gente, né? Tem também o melhor parmegiana do Brasil, né? Tem filé calabrês, salada alemão. Tem o Eisbein, que é um leitão a pururuco, joelho de porco a pururuco, bolinho de carne. Tem o chopp, que é o melhor chopp de Brasília, né? Não adianta eu falar, você tem que conhecer. Vindo a Brasília, dei uma passada para conhecer o bar do Alemão, e é mais fácil você me encontrar por lá, porque eu tô sempre lá, 3-4 vezes por semana, o almoço ou janto lá, tá bom? O meu amigo Leonardo, lembranças. Já faz tanto tempo que eu deixei de ser importante pra você. Já faz tanto tempo que eu não sou o que na verdade eu nem cheguei a ser. E quando parti, deixei ficar meus sonhos jogados pelo chão, palavras perdidas pelo ar, lembranças contidas nessa solidão. Que te amei demais, pois em mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Fomos tudo aquilo que se pode ser. Meu amor foi mais do que se pode crer. E em mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Tentei ser feliz ao lado seu, fiz tudo o que pude, mas não deu. E aqueles momentos que guardei me fazem lembrar o muito que eu te amei. E hoje o silêncio que ficou, eu sinto a tristeza que restou. Há sempre um vazio em minha vida quando eu relembro nossa despedida. Eu já nem me lembro quanto tempo, mas eu não esqueço que te amei demais, pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você. Fomos tudo aquilo que se pode ser. Meu amor foi mais do que se pode crer. E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você. Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não me esqueço que te amei demais. Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você. Fomos tudo aquilo que se pode ser. Meu amor foi mais do que se pode crer. E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você. Leonardo, lembranças para Josefa Santos de Tangará da Serra, lá no Mato Grosso. Ô Cleiton, você que faz rádio, um bairro aqui de Tangará sofreu com as chuvas, o vento derrubou muitas casas e trouxe muita tristeza para os moradores do local. Eu quero aproveitar, né, daqui a pouquinho eu vou falar que nós estamos também a partir de agora lá em Tangará da Serra, na Rádio Amazonas. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, né? Josefa, um abraço para você e um abraço às pessoas que enfrentaram esse temporal aí, né? Isso está acontecendo no interior de São Paulo, Taquarituba, né? Teve lá um vendaval, o pessoal disse que foi um ciclone, quase destrói a cidade, né? É a natureza, o homem cutuca a natureza, está cutucando a vara, a onça com a vara curta, né? O trem não é brincadeira, não. Vamos ver se a gente não aprende, não. Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega e Mona Lisa. Acorda, coração. Acorda, coração. Tem visita pra você. Esta é a sua chance de pra vida renascer. Acorda, coração. Você tem que reagir. Este alguém não te merece. Vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. Vê se acorda, vai ser bom. Você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobre espaço pra querer. Este alguém não te merece. Vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. E se acorda, vai ser bom. Você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza Mazureg e Mona Lisa, acorda coração, para William Silva e o Robson Vilela, o Fusquinha, aqui da Ceilândia, eles que estão chegando os dois para fazer parte do Facebook perfil número 2 do Cleito Aguiar. Sejam muito, mas muito bem-vindos, viu? Nova gente, o povo está chegando, o perfil 1 está lotado, e agora o perfil 2, aos poucos, as pessoas vão chegando e vão tomando conta, né? Mas pode chegar aqui, igual coração de mãe, sempre cabe mais um. A sugestão do Beijar, sucesso novo de Sérgio Reis casei porque bebi. Ô, compadre, você gosta de umas cachaça como eu? Mas toma cuidado, viu? Olha só o que aconteceu comigo. Minha mulher é feia pra danar. Eu me casei com ela, mas eu posso explicar. No dia do casório eu bebi feito um gambá. Casei porque bebi, agora eu tenho que aguentar. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas quando ela acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebi, olho pra ela e vejo a Brigitte Bardot. Aí é bom acordar assim, né, compadre? Quando eu não bebo, a coisa fica feia. No dia que eu não bebo, não dá pra encarar. Olho pra cara dela e chego a me arrupiar. Daí eu vou pro bar e bebo pra esquecer. Quando chego em casa, encontro a Luísa Brunet. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô mão. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a Brigitte Bardot. Aí quem não gosta de tomar umas canas assim pra ver a Brigitte Bardot, hein, compadre? Oh, coisa boa! Já não bebi e tive que aguentar. Mas foi olhar pra ela e em seguida desmaiar. Ela pra me acordar me deu pinga de barril. Quando eu abri os olhos tava com a Miss Brasil. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a Brigitte Bardot. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a Brigitte Bardot. Haha, compa, quer saber? Vou beber mais uma. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Sérgio Reis, casei porque bebi. Agora o Flavinho não divulga, não é só as grandes estrelas como o Sérgio Reis não. Se você está começando, ele tem um roteiro com mais de 300 emissoras de rádio no estado de Minas Gerais, ele é especialista em Minas Gerais, e ele leva um por um, ele não manda pelo correio, não. Ele vai nas emissoras de rádio, ele pega o trieiro dele, passa aqui, passa ali, né? Todo mundo já conhece, tem mais de 30 anos que ele faz esse trecho aí. Se você tiver interesse em divulgar o seu trabalho com o Flavinho Bejar, é só ligar 61-9981-3601 que a gente passa o contato para você, tá bom? No próximo bloco, Ed Wilson, Gini Geno e Lucas Luco. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Agora nós vamos dar um voo ao passado, vamos ao ano de 1967. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Eu morava nessa época em Belo Horizonte, lá na pensão Santa Rita de Cássia, lá na rua Guarani 285, ali ao lado do edifício Tupiguá. Estudava lá no colégio estadual, né? Um tempo difícil da minha vida, viu? No dia 24 de janeiro, o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco promulgava a 6ª Constituição Brasileira, que substituía a de 1946. Em 13 de fevereiro, começava a circular o Cruzeiro Novo, que equivalia a 1000 cruzeiros antigos. Em 15 de março, o Marechal Arthur da Costa e Silva tomava posse como 27º presidente do Brasil. Em 18 de julho, morria o ex-presidente Castelo Branco em um acidente aéreo no Ceará. Nesse ano de 1967, nós éramos meninos, adolescentes, né? E como diz aqui o professor Júlio César, nos apaixonávamos uma vez por semana. E o saudoso Ed Wilson gravava Saudade. Saudade, de um amanhecer, pois meu coração não esquece. Precisa de você. Saudade. Posso abrir um favor agora. Diga adeus e vai embora. Meu amor, se você soubesse como é triste o amanhecer, pois meu coração não esquece. Precisa de você. Trilha sonora da minha vida, Ed Wilson, Saudade, uma gravação de 1967. Essa fez parte, com certeza, também da trilha sonora da minha vida. Lá de Iranduba, no Amazonas, a Patrícia Monteiro chega para fazer parte do Facebook Perfil 2 do Cleiton Aguiar. Patrícia, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Um abração para o Rai Lima, radialista lá de Iranduba, que não perde o nosso programa de jeito nenhum. Eu tenho um pedido aqui. A Maria Aparecida de São José do Mantimento, nas Minas Gerais. Ô Cleiton, eu queria que você oferecesse essa música aqui para todos da cidade. O seu programa passa aqui, né, na Rádio Mix, em São José do Mantimento, nas Minas Gerais. Ela me pediu uma música do Netinho, aquele cantor da Bahia. A música se chama Quem Mandou Casar. Eu achei a música, viu, Maria, mas eu não consegui baixar o áudio dela. Só tem clipe, essas coisas, né? Então é o seguinte, como está no mesmo tema, Quem Mandou Casar, eu vou trazer a nova gravação do Gini Gênio, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Casar? Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namorar, nós namora, mas casar, hum-hum. Namorar, nós namora, mas casar, hum-hum. Nós só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amarrar em momento algum, mas só quer namorar, vai casar, Nós não quer compromisso de jeito nenhum, nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namorar, mas namora, mas casar, namorar, mas namora, mas casar, Amigo do Gini Gênio, vê se pode. Canta com a gente agora, meu neto querido Felipe Borges. Alô, pai Bueno, Felipe Borges, Gini Gênio. Mas só quer Bahia. E casamento é prisão. E pra falar e dançar faz bem pro coração. Casar e depois separar é um chute no bumbum. Nós só quer namorar, mas casar, E nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer farriar. Isso é coisa. coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar, namorar nós namora, mas casar, Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar, Gino, casar, para Irineide Fernandes de Brasília, minha nova amiga do Facebook, perfil número 2. Irineide, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Esse menino aqui é lá de Patrocínio, vizinho de Coromandel. Lucas Luco, louca, louca. Site de música sertaneja do Brasil, www.baixarsertanejo.com. Bora misturar e você para, meu, que é que dá, que dá, que dá. Bora misturar e você para, meu, que é que dá, que dá, que dá. Quanto mais se bebe, mais bonito eu vou ficar. Tudo fica lindo, fica fácil de beijar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Lucas Luco, louca, louca. No próximo bloco, eu vou te ensinar uma dica para dirigir na chuva com mais segurança. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. De segunda a sábado, da meia-noite às 3 da manhã, o Canal 2 dá-lhe uma oportunidade para revitalizar o corpo e a mente. Serenamente. Um espaço radiofónico com 3 horas de duração, composto por música calma para relaxar, para sonhar, para serenar. Serenamente.

A coisa mais complicada que tem, principalmente à noite, é você dirigir com chuva. Embaça tudo, você não enxerga, a pessoa do outro lado, para enxergar melhor, bota a luz alta, aí que você cega tudo. Sabe o que você faz? Você pega um óculos escuro e coloca. Mas, Cleito, botar um óculos escuro de noite? Faça o que eu estou te falando. Você pega um óculos escuro e coloca, aí você vai ver, parece até um milagre, você começa a enxergar, né? Você vê os pingos da chuva, mas não embaça. Você tem uma boa visão, né, mesmo chovendo. Experimenta para você ver. Você está andando, deixa sempre um óculos escuro dentro do seu carro. Choveu de noite, aí você põe o óculos escuro e você vai ver muito melhor, viu? Então, é uma maneira de você dirigir sobre chuva forte, principalmente à noite, né, que vai te ajudar bastante. Isso foi divulgado por um policial rodoviário federal, né, que falou, Clay, passa isso aí. O meu cunhado Tony Marcelo passou para mim e eu estou passando essa dica para você. Óculos escuro para dirigir na chuva. Vou descontar para o programa do Cleiton Guedes, tendo o povo até botar óculos para guiar de noite. Tem base um trem desse. Eu quero mandar um abraço para o Paulinho Souza, lá de Colniza, lá no Mato Grosso. Né? O Paulinho está sempre curtindo o nosso programa lá pela Cidade FM. Um abração para o Paulinho, aquela turma boa de Colniza, no Mato Grosso. César e Paulinho, nas asas de um beija-flor. Beija-flor deixou a rosa, me lembrei do teu olhar. Do teu beijo, no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor deixou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas de um beija-flor. Voa, voa, voa, beija-flor, ligeirinho vai dizer pra ela. E o meu coração dorme, acorda chorando, sentindo a falta dela. Boa, boa, boa, beija-flor, segue as lágrimas do meu olhar. Solidão machuca e fere meu peito, peito espinho de joar. Vai, saudade, alivia minha dor. Vai, saudade, traz de volta o meu amor. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do teu olhar. Do teu beijo, no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas do beija-flor. Ligeirinho vai dizer pra ela. O meu coração dorme à porta chorando, sentindo a falta dela. Voa, voa, voa, beija-flor, seque as lágrimas do meu olhar. Solidão machuca e fere meu peito, peito espinho de joar. Vai, saudade, alivia minha dor. Vai, saudade, traz de volta o meu amor. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do teu olhar. Do teu beijo, no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor, beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui, felicidade, nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Nas asas de um beija-flor. Para mim, essa música é uma das músicas mais bonitas que surgiram nos últimos tempos, né? César e Paulinho, Nas Asas de um Beija-Flor, para o Rômulo Rodrigues, aqui do Gama, no Distrito Federal, que assiste o nosso programa pela Mais FM 103,1, onde o nosso programa passa todos os dias. Um abraço à turma boa do Gama, que prestigia, dá uma audiência enorme ao nosso programa. O Gama sempre teve um xodó danado por mim, todo programa meu tem uma audiência grande por lá, né? Eu agora vou voltar ao tempo de 1971. O Roberto Carlos, todo mundo sabe, quando ele era criança, teve um acidente de trem e perdeu uma parte da perna, né? E ele gravou uma canção que ele fala ainda aqui indiretamente sobre isso, né? Eu vou recordar aqui uma gravação de 1971, no Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Traumas. Meu pai um dia me falou pra que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade, da realidade do mundo que eu ia saber, dos traumas que a gente só sente depois de crescer. Certa noite, ao ver meu sono estremecido, falou que os pesadelos são algum problema adormecido. Durante o dia a gente tenta, com sorrisos, disfarçar alguma coisa que na alma conseguimos sufocar. Agora eu sei o que meu pai queria me esconder. Às vezes as mentiras também ajudam a viver. Talvez um dia pro meu filho eu também tenha que mentir, pra enfeitar os caminhos que ele um dia vai seguir. Depois que cresci, meu pai tentou. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Traumas, para o Diego Braga de Eloy Mendes, Minas Gerais. O Diego agora faz parte do Facebook número 2 do Cleito Aguiar. Diego, um abração para você, um abração para todos os meus conterrâneos de Minas Gerais, né? Seja muito bem-vindo ao nosso Facebook. Alô, a lorota boa de hoje seria cômica se não fosse trágica, né? Isso aqui é o seguinte, esse fato aconteceu. Eu poderia dar isso aqui como uma notícia séria, mas é tão inusitado que eu resolvi botar na lorota boa. No Ceará, um cabaré processou a igreja. Não vou colocar o nome da igreja aqui porque não vem ao caso, né? Mas em Aquiraz, no Ceará, uma senhora chamada Tarcília, não vou botar o sobrenome dela aqui, vou cortar, construiu, ela tinha um cabaré que funcionava próximo a uma igreja. E aí, as atividades estavam, né, estavam sendo muito bem frequentadas, ela precisou de ampliar, aumentar o tamanho. E ela começou a fazer essa ampliação, né? Porque ela disse que depois que criaram o seguro-desemprego para pescador e outros tipos de bolsa, isso, bolsa, aquilo, disse que o movimento lá aumentou. Em resposta, a igreja que ficava perto do cabaré iniciou uma forte campanha para bloquear a reforma e a expansão, fazendo sessões de oração na sua igreja de manhã, de tarde e à noite. O trabalho de ampliação e reforma progredia. Até uma semana antes da reinauguração, um raio atingiu o cabaré, queimou as instalações elétricas, pegou fogo, destruiu o telhado e grande parte da construção. Após esse episódio, o pastor e os crentes da igreja passaram a se gabar do grande poder da oração. Então, Dona Tarsila, a dona do cabaré, entrou na justiça processando a igreja, o pastor e toda a congregação, dizendo que eles foram os responsáveis pelo fim do seu prédio e do seu negócio, utilizando-se da intervenção divina, direta ou indireta, e das ações ou meios. Na sua resposta à ação judicial, os advogados da igreja negaram veementemente toda e qualquer responsabilidade ou qualquer ligação com o problema lá que estragou, que danificou o edifício da prostituta. O juiz, a quem o processo foi submetido, leu a reclamação do autor e a resposta dos réus, e na audiência ele disse o seguinte: olha, eu não sei como é que eu vou decidir nesse caso, mas uma coisa fica patente aqui nos autos. Nós temos aqui uma prostituta, uma proprietária de um cabaré, que firmemente acredita no poder das orações, e do outro lado, uma igreja inteira declarando que as orações não valem nada. É ou não é o samba do crioulo doido? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você fica reclamando que a vida está difícil, tá? Você não toma uma tenência não para você ver. Tem que tomar uma providência. Eu quero dar a você uma oportunidade de você ganhar dinheiro aí na sua cidade, no seu local de trabalho, na sua casa, na sua lojinha, viu? Você pode se transformar num revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Essa é uma oportunidade para lojistas, revendedores e sacoleiras. Entre em contato com o telefone 61 99 81 3601, 99 81 3601, da Vivo, ou 81 43 8802, 81 43 8802, da TIM. Esse telefone não é da fábrica, esse telefone é nosso aqui de Brasília, do nosso escritório, que a gente pega o seu telefone, passa para o Jefferson Borba, que é o dono da confecção, e ele é que vai ligar para você, tá bom? A Oporte Jeans manda sua encomenda via transportadora para qualquer lugar do país. Mas não é para você comprar uma, duas, três, quatro, cinco calças, não. É para você revender. Tem uma quantidade mínima lá. Você conversa que ele vai te explicar direitinho, viu? Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Esse nome, Oporte, vem de oportunidade em inglês, opportunity, né? Você tem uma possibilidade de lucrar até 100% e vender mais barato que a concorrência, viu? Um jeans de altíssima qualidade. Você pode começar fazendo pequenos pedidos, vai crescendo aos poucos, a sua lojinha vai crescer, ou se você não tem loja, logo, logo você vai ter a sua própria loja, viu? Muita gente já ligou, muita gente já fez os pedidos, né? E você pode ser um revendedor Oporte Jeans e se transformar num grande empresário daqui a alguns anos, se Deus quiser, né? Oporte Jeans, o jeans do Brasil! Aniversariando hoje, muita gente fazendo aniversário hoje, o Márcio Gley, lá de Pará de Minas, o meu conterrâneo Renato Pitica, lá de Coromandel, a Rita Eugênia Oliveira, que ela trabalha na Petrobras aqui de Brasília, a Neila Costa, minha conterrânea de Coromandel, o Joel Batista, de Taguatinga, o Fernando Machado, lá de Monte Carmelo, nas Minas Gerais, ele que curte o nosso programa pela Rádio Cultura AM de Monte Carmelo, um abraço para os nossos colegas lá, Val Carvalho, de Altamira, no Pará, a cantora Bel França, de Brasília, a Luzia Monteiro, de Embu das Artes, todo mundo fazendo aniversário hoje, recebendo os nossos parabéns, votos de muita paz, muita luz, muita saúde. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou pegar essa oração aqui. Isso aqui eu desejo para os aniversariantes e para quem não é aniversariante também. É a oração da prosperidade, que Deus o ajude a ser próspero, viu? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Deus, Criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza, para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. E que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte, para que tudo que eu tocar venha a prosperar e até o que era para dar errado passe a dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata, então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer um abençoado e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ganhar, conquistar e enriquecer, porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir desse instante o dinheiro virá em todas as direções em avalanches de abundâncias. A partir de agora, o meu destino será selado, porque sou filho do Deus que criou todas as riquezas do mundo e vou me tornar muito rico. Então, me torne o novo ganhador de todos os prêmios do universo que tenho merecimento pelo teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida. É o que eu te peço e determino que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa é a oração da prosperidade, né? Essa oração aqui, pelo formato, é uma oração evangélica, né? Parece, porque o nosso programa aqui, nós fazemos orações ecumênicas. As pessoas mandam e eu não quero saber de que religião que é, porque no final todas chegam a Deus. Cada um tem o seu jeito de escolher o caminho, mas na verdade todas levam a ele, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, sem seu amor. posso esquecer os teus carinhos. Não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel. Fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Eu sei que o destino é cruel. Fez nosso amor terminar. A vida pra mim é um tormento. Eu já não sei viver sem seu amor. Não posso esquecer os teus carinhos. Não posso lembrar o nosso adeus. Vivo pensando em ti a todo instante. Sei que foste embora pra não mais voltar. Sei que o destino é cruel. Fez nosso amor terminar. A vida para mim é um tormento, pois já não sei viver sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Sem seu amor. Cleiton Aguiar, do Luizinho, Sem Seu Amor, uma regravação de uma música que foi gravada pelos Poligonais de Uberaba, que depois viraram os Mugstones, né? E que foram muito importantes na nossa juventude, porque eles abrilhantavam as festas que o professor Mauro Marinho fazia lá no ginásio Coromandel. Era uma festança danada. Ah, tempo bom. E o arranjador dessa música aí é o maestro Roberto Carlos, o meu amigo Eduardo Lages, né? Que arranjou três músicas. Isso aí, eu lancei esse disco no ano 2000, quando eu completei 50 anos de idade. Fiz uma festa. Aliás, foi a única vez que eu celebrei com festa o meu aniversário, mas também foi uma festa de tirar pica-pau do oco. Aqui em Brasília, a Jô de Castro, que é cabeleireira, agora faz parte também do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. Jô, um beijão pra você. Seja muito, mas muito bem-vinda. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Tibagi e Amaraí, adeus Maria. Não consigo esquecer nesta vida a mais triste e cruel despedida de uma linda e amada mulher. Arrumou as roupinhas da mala, deu a última volta na sala e partiu sem um beijo sequer. Anoitecia, uma fria garoa caindo e seu vulto querido sumindo entre os ramos do velho jardim. Adeus Maria, leve sempre em seu coraçãozinho a pureza, bondade e carinho que você sempre trouxe pra mim. Cai lá fora a tempestade e a noite é tão escura, como dói esta saudade da formosa criatura. As a corrida dos anos, abatido em meus desenganos, a menina não vi nunca mais. Hoje sei que perdi num duelo o diamante mais puro e mais belo do estado de Minas Gerais. Quanta saudade da mineira bonita que eu tinha, ela era tão delicadinha e eu era seu amo e senhor. Não dei valor. Relembrando Goiá, Tibagi, Amaraí, adeus Maria. A frase irretocável de hoje é do Julim. Em toda minha vida eu nunca neguei fogo. Toda vez que me pedem o isqueiro, eu empresto. Em toda minha vida eu nunca neguei fogo. Todas as vezes que me pedem o isqueiro, eu empresto, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Júnior Matarazzo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Mais uma emissora de rádio a partir de agora transmitindo o programa. Começou ontem, né? Foi ontem, começou a transmitir lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a Rádio Amazonas Tangará. Eu conheço Tangará, já fiz alguns shows lá 25 anos atrás, em 1988, eu cantei lá com Chico Rei Paraná, depois eu cantei com a Samara, né? Me lembro bem, eu fiquei espantado porque eu achei uma cidade muito bonita, avenidas largas, né? Hoje Tangará da Serra é uma cidade de 94 mil habitantes, segundo o IBGE, num território enorme, mais do que duas vezes o território do Distrito Federal. São 11.565 quilômetros quadrados, quem nasce em Tangará da Serra é tangaraense. O prefeito atual é o Fábio Martins Junqueira, do PMDB. O Tangará é uma cidade nova, tem 37 anos, né? Foi fundada no dia 13 de maio de 1976 e faz divisa com Campo Novo do Parecis, Pontes e Lacerda, Barra do Bugres, Nova Olímpia, Santo Afonso, Nova Marilândia, Sapezal, Campos de Julho, Denise Diamantino, Reserva do Cabaçal e Conquista do Oeste, e fica a 240 quilômetros de Cuiabá. Quem dirige a Amazonas Tangará é o meu conterrâneo de Coromandel, Jacinto Ferreira Campos, que está há muitos anos lá em Tangará. E o nosso programa vai passar todo dia às 14h. Quem quiser assistir que não morar lá em Tangará da Serra, pode entrar no site www.radioamazonastangará.com.br. Ô Jacinto, um abração para você. Muito obrigado pela confiança, viu? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Júnior Matarazzo. Tô na boa! Tô na boa, tô de boa. Tô solteiro, sim senhor. Na balada eu vou tocar o terror. Tem mulher aí, pode chamar que eu vou. É o seguinte, mulherada, esse é o novo hino do solteiro. Segura aí! Chorar, mas eu não volto pra você nessa vida nem pensar. Você brincou e desfez meu amor, e agora fica aí procurando onde é que eu tô. Na balada eu vou pôr pra derreter. Sai fora a depressão, eu não quero mais te ver. Tô na vida louca, cada dia no lugar. 4 anos amarrado, agora eu quero aproveitar. Ah, ah, ah, tô na boa, tô que tô. Tô solteiro, sim senhor. Na balada eu vou tocar o terror. Se tem mulher aí, pode chamar que eu vou. Oh, oh, oh. Tô na boa, tô que tô. Oh, oh, oh, oh, oh. Tô na boa. Vem! Bora dançar com o Júnior Matarazzo. Cara, tudo vai ter, chorar, mas eu não volto pra você nessa vida nem pensar, hein? Você brincou, desfez meu amor, e agora fica aí procurando onde é que eu tô. Na balada eu vou pôr pra derreter. Sai fora a depressão, eu não quero mais te ver. Tô tô na vida louca, cada dia num lugar. 4 anos amarrado, agora eu quero aproveitar. Tô na boa, tô que tô. Tô solteiro, sim senhor. Na balada eu vou tocar o terror. Se tem mulher aí, pode chamar que eu vou. Tô na boa, tô que tô. Tô solteiro, sim senhor. Na balada eu vou tocar o terror. Se tem mulher aí, pode chamar que eu vou. Tô na boa, tô que tô. Tô solteiro, sim senhor. Na balada eu vou tocar o terror. Se tem mulher aí, pode chamar que eu vou. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Júnior Matarazzo, Tô na Boa. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode pedir também direto no site da radioestudiobrasil.com.br. Atenção meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer os grandes mestres, os maiores mestres da canção sertaneja, Milionário José Rico, herói da velocidade. Cantando minha homenagem ao grande herói da velocidade, que parou na curva do grande desejo de repetir de novo cena do Brasil. Porém, na manhã de um domingo triste, o mundo parou, o herói tombou para sempre. Deixou a certeza de uma missão cumprida, se transferiu dessa vida, nos cobriu de saudade e foi morar com Deus. Cantando minha homenagem ao grande herói da velocidade, que parou na curva do grande desejo de repetir de novo cena do Brasil. A Faculdade da Música apresentou os mestres Milionários Zé Rico, uma homenagem ao Ayrton Senna, herói da velocidade. Chico Rei Paraná, do Cleiton Aguiar e do Paraná, Country Clube Sertão. No cinema a gente vê a meninada basta rever como eu canto as coisas do meu país. O povo diz que a importada é que é bacana, às vezes curte o mesmo som que eu canto. Diz que é bonito só por ser americano, às vezes curte o mesmo som que eu canto. Diz que é bonito só por ser americano. Vejam só que confusão, pra eu poder ser ouvido em meu país, é que formaram pra um trigo dizer não. Pra eu poder ser ouvido em meu país, é que formaram pra um trigo dizer não. Tinha ido curtir um som beleza pra estovar, diz que curtiu country music. Aqui pra nós isso é moda sertaneja. Eu canto sempre a linguagem do caboclo. Tem muita gente dando fora e não se cala. Tenta enganar pra dizer que é moderno. Enrola a língua, mas não sabe o que fala. Tenta enganar pra dizer que é moderno. Enrola a língua, mas não sabe o que fala. Vejam só que confusão, pra eu poder ser ouvido em meu país, ter que importar o não trigo dizer não. Pra eu poder ser ouvido em meu país, ter que importar o não trigo dizer não. E com esse sucesso do Chico Rei Paraná, Country Clube Sertão, acabou-se o Que Era Doce. Chega ao fim mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.